noite negra, negra inspiração. Te quero agora, só pro meu prazer. E em minha frente essa visão, esse corpo certamente. Vou querer tocar, vou querer tocar, vou querer tocar, vou querer. Presença forte, forte atração. Te quero agora, pra não mais esquecer. E em meu ouvido, essa boca que sempre me cala. Vou querer beijar, vou querer beijar, vou querer beijar, vou querer. Ah, como pode essa beleza nessa noite negra? Vou te possuir. Como posso resistir nessa noite negra e não te possuir? E escorregar o meu olhar bem devagar, baby, por esse corpo bem devagar. Noite negra, negra inspiração. Te quero agora, só pro meu prazer. E em minha frente essa visão, esse corpo certamente. Vou querer tocar, vou querer tocar, vou querer tocar, vou querer. Ah, presença forte, forte atração. Te quero agora, pra não mais esquecer. E em meu ouvido, essa boca que sempre me... Vou querer beijar, vou querer beijar, vou querer beijar, vou querer. Ah, como pode essa beleza nessa noite negra? Vou te possuir. Como posso resistir nessa noite negra e não te possuir? Valeu, valeu.